24-7 Lima Antena 0. Alô, Lima Antena 0, busca do seu celular. Nome? Autoridade, eu posso sair. Professorei. 092, Salas 4, libera próxima direita via Fox, chama o Sali 1219. 219, bom dia. Bom dia, Salo Salvador, vou 092, você 092, taxi via Alfa, via Stargate 05. Alfa, Juliette 05, vou 092. Autorizado a linha de decolar, o vento 120 graus, 07 metros. Linha de decolar, posição 0, 4, chama o controle 119, décimo 80. Bom dia. Você é a posição agora, e só o tráfego da companhia já finalizou, que tiver que vai iniciar o táxi, ok? Ok. Parte 1 na Índia, ponto de espera 1195, continua para o Milton. Quem atenta a aeronave da companhia ingressa no parte para o gate 05, autorizado o táxi. Gente, autorizado o táxi via parte 1 na Índia, 1895, atenta a aeronave da companhia para o 05. Autorizado o GQE 160, nível autorizado, decola da 17, com a primeira curva direita na saída, Arboa, após direto. Transpondem 5162, o controle em 199 de sol. do Alfa, é tudo Índia. É Índia, prossiga. Solicita a autorização de rebote do Pai 3 para o Pai Principal, posição 01. Tem que autorizar, tem atraso no Pai 3. Reposta com a Lua. Alfa, é tudo Índia, reposta na Pai 3 do Pai Principal. 759, próximo ao ponto espera na Índia, bom dia. Chegou na tarde, que com nada autorizado ingresso do colágio, vento no 10 graus, com 9 metros. Deixa a linha e decola com 759. Bola 759, decola 51, chama o controle 199-798, não vou. Bola 199-798, obrigado, bom trabalho. Pessoal, bom dia, voo 9759, decola 1500 pés da EL. Voo 9759, contato radar, está para 360, saída da EL. 360, via da EL, voo 9759. É que você vem ainda com temperatura, eu não oito, desse volume, 5 centímetros, 15 volumes. Ele 15 até a volta, 1,5 Papa 234, receive center 12545, backup 12635. 2545 and 2635, now 24234, thank you. Vitor Alfa Alfa, você me deixa o papel? Pode aí, dente 5004, está na ponte de altitude. Vitor Alfa Alfa, contato radar 60 milhas de Salvador, na frente de Mari, para interceptar a chegada, Mari. Desça para 3010, ajuste na 015. Para 3015, Vitor Alfa Alfa. Como é que eu estou ligando para o Lida? Lida, gol 9759, obrigado. Alpha Exchange, eu prossegui o rebote e a porta na 2301. Alpha Exchange, rebote na 7. Do Recife, envio 370 da escola da 10 com a primeira curva à esquerda na saída por Cajamo, após Jamo Caju. Transponde 5156, controle 199 decimal 8. A cena de identificação autorizada a chegada a Mari, Rui Papa da presença, passando inicialmente para o nível 100. 10-100, a rota autorizada pelo centro é direto Aracaju, após direto Romeu Foxtrot 08. Copia? Copia, então Aracaju após Romeu Foxtrot 08, 3830. 3830, com o treinamento correto para o pushback acionamento e reporte quando for. Thank you. 649? Afirmativa, 57, 119.8, com voo. Até a bomba. Coligou no 649, passa a missa, 70, bom dia. Coro 649, contato radar, seu para 360, seu Gadael. 360, alguma chance com o Gadael? Após 2.000 aprovado. 2.000 com o Gadael, obrigado. Voo 759, 25251, lanterna 3325, voo 759. 2099, identifica a chegada a Mário 27050. Então mantém a chegada 2099 da 150. Voo no 649, Recife 251, lanterna 3325. 251, 3325, obrigado. Oxalé 6312, está livre da restrição de altitude e TAP. Livre da restrição, Oxalé 6312, direto 3. E o Vitor Alfa Alfa, o seu pouso é 990 ou modifique o pouso é 97? Pode frente. Então o senhor modifica 14. Sim, modificaremos 14. Só essa informação, essa informação está exatamente em cima de maré, ok? O motivo pelo qual o controle solicitou que o senhor informasse que após os desvios para uma nova proa. Então, nas 5 milhas, o senhor já teria passado de mar. É, positivo. Após o término de desvios para novas instruções, o Vitor Alfalfa. Aqui, aguardando. Descendo para 3.025.500 agora. Confere. Está livre de desvios do Vitor Alfalfa após como não necessário mais desviar. Você siga o meu? Faz as meteorológicas agora retornando para a cidade de Duna, vai manter dedicado até em 324. Gente, no máximo 510, o mais de médio meu. Gente, o meu. Para 6312, vista para 2000 pés, vista no 05, tem livre ameaça e aponta localizador. Vista para 2000 pés, no 05, livre LS, o Oxalá 6312. Autorizado ITAP, Vitor Alfalfa. ITAP, Vitor Alfalfa. Autorizado ITAP, Vitor Alfalfa. 1981, identificação autorizada chegada a Mário, 240-6200 e redução para 2509. Instrução 60, Damares, revisando diversos atalhos, número 4 na aproximação, 3-3-4-4. Ok. Então, está livre de juros, 2199. Até o Rio Serra, no 1506, na produção de Tapuã, reporta e agradecida. Autorizado 180, retorna 190 com a primeira curva direita na saída Arbor Elétrica, após o outro com fone rosa. Transponde 5116, controle 1198. Agora com a 10, direita, Arbor Elétrica, ativando. Transponde 5116, controle 1198. Renato Correto 2023, chama o professor que chega aqui. Alça 3801, aperta. Autorizado, né, bom pra ver. Sim. O Vitor Alfalfa tem condições de manter uma 7-0 até o externo? É negativo, senhora. Aí vamos manter no máximo 1.63, é o sistema agora. Fugindo 3.000 para prosseguir. O Vitor Alfa mantém a velocidade até o externo, descendo para 2.000 pés, e o chama 0.5. Apenas confirmando no externo, se modifique e prossegue para 7. É assim que visual. Gente, 2.000 pés, o ajuste 1.500 mantém a velocidade. Para 2.000 pés, com 1.500 mantendo a velocidade, Vitor Alfa. 2.199, redução para 2.209. 3.2, cheque o trem, pouso autorizado, vento 1.10 graus, 0.97. Pouso autorizado, baixou e travou, chame 3.2. Possível? Desça para 500 pés, ajuste a 0.5. Chame 3.2. Fecha 2.199, escreve o setor, vai na proa 010, tem como limite localizador. 010, corta. O gol 2.199 nessa proa deve ser com restrição para 3.000 pés, ajuste a 0.5. Na proa 3.000 pés, 0.5. Vitor Alfa, na proa de Duna, reporta localizador. Reportarei localizador na proa de Duna, Vitor Alfa. O 2199 completa a direita para 020, o limite permanece, aguarda o último vetor para interceptar o localizador. Rio 981, motorizado 2, separa 050. 50, 981. Rio 1895. Até a Juliette é a porta sobre o verificado para o estacão. É 3.2, solo 1.1, libera a direita, 1.2.1, 1.1. 1.2.1, chame 3.2. O Rio 981, o seu vetor esquerda para 0.1.0, o limite é outro. 0.1.0, verificado pelo 1 para o estacão, o limite é outro. O 2.099, completa a redução para 1.90 mais. 1.90 mais, 2.90. Parece que há condições de realizar o cruzamento da final 1.028, confirma. Ok, agiliza e reporta o eixo livre, o hotel Juliette. Eu chamo 3.12 da Alfa. 3.12 da Alfa Juliette, 6, autorizado ingresso de decolagem pistão 021 a 40 graus 09 mais. Autorizado a minha decolagem 073830. Nós veículo 1 até 4.000 pés, ajuste a 015. 4.000, 015, Vitor Alfa Alfa localizador. Afirmo, localizando. Vitor Alfa Alfa, completo final, mantendo a velocidade pelo 1895. Mantendo velocidade, chama 1895, Vitor Alfa Alfa. Vou 2199 direita para o 060 para o localizador. 060 para o nosso. Descendo para 2.000 pés, ajustou 1.015, vou 2.199, reporta estabilizado. 1.015, reportar estabilizado. Doutor Alfa, pretende mais próximo cancelar para a fase pela direita da 107? É, estou em paciente, reporta para o cancelamento. Gente, até o Letiano visual, chega o trem, pelo autorizado captura no 7, vento 140 graus, 089. Era 9 que o trem saiu na aproximação, era 9 da Gol, agora 5 minutos para frente. Machu, eu dizia isso, né? 7 minutos, 8 minutos. Morreu 981, autorizado descida para 3 mil pés, registro 1015, aguarda no retorno final para interceptar o localizador. 370 Puka 3830 370 Puka, pode valer presente Jambo ou Aru? Faz 2.000, autorizado Jambo. Cadê o Vajal? 1.981, resta uma navegação direita, voo Duna. Está só de Duna, faz 2.000. João Pessoa autorizado 190, decola da 10, primeira curva esquerda na saída 3. Transponde 5173, controle 199, decimal 8. Cruzado 190, decola da 10, primeira curva esquerda, fechou na fonte, 5173, transponde 198, controle azul 2796. 2796, passando junto, transponde 0274 aqui. Confirmando 0274. 2796, contingimento correto, na ponta de próximo que estiver aqui. 0 ou 8 ou 9? Já fez o seu, já com a todos. Não tem problema não, grato, vou deixar no nosso. Ah, tá. Eu já tive a informação, 02, 74, transporte, ok? Para 2.000. Livre, reporta localizador 1.981. Para 2.000, já estou estabilizando o localizador, 981. Completa final da transferência. Guarda uma transferência, 981. Reiterar a voz. 2.995, ou 2.99, onde é? Alô, bom dia, voo 199, 2199, estabilizado, S3 da 10. Voo 2199, sentindo a aproximação, coordenando a autorização de pouso. Do controle para estender para o 065. Responder 5197, controle 199.8. A bordo para táxi, chama a torre 198.95, altímetro 1015, bom voo. Com 2095, informação índia confere, confia? Confia autorizado 360, da sala da 10, com a primeira curva direita na área, bora, né? Profeito número de na primeira aerovia, pode conforme roda. Responde 5403, controle 199.8. Posição a base a aproximação do Rio, o Mike Leste com o Belga. Para ingresso, me entende, eu juro. Direcionar minha porta para iniciar o táxi. Voo 2199, sala 21, liberou 1, 211. Liberou 211, voo 2199. Rio 98111, cheque trecos autorizado, 140 graus, 09 net. Baixo, P pela vaga, autorizado, 310, Rio 98111. Posição 2023, para a paz, com 2, 9 a bordo, 6:30 de autonomia, treinando Salvador. 6:30, Salvador, qual foi o seu ver? 2, 9 a bordo. 29 a bordo, tá que escreve a paz 1 no Índia, pode estiver a torre 1 no Índia, direção 5 altímetro 1015, vamos ver. Pode estar a fazer paz 5, 4 Índia, 2, 2, 2, 1, 2, 1. Salvador, bom dia, vou 2199. 2199, tá que escreve a Alfa, reporta antes do Jet. Alfa, reporta antes do Jet, vou 2199. favor. Alfa Juliette 08, autorizado. Alfa Juliette 08, autorizado. Sim, sim. Ingresso é quanto pronto para decolagem, tranquilo de mão. 2223, autorizado, Aliere Magé. Silêncio Romeu, controle, prossiga. Mantendo posição, ainda aguardando a autorização, ok? Bom, o sistema prossegue, traz proximidade de Simbra, 510. Simbra, após segunda vertical da estrada do aeroporto, em acesso condicionado. Então, de qualquer 510, traz proximidade de Simbra, reporta a luz da faixa. Silêncio Romeu. 3, Romeu, colagem autorizado, vento 100 graus, 09 metros. Dois, decolou os 27, chamo controle 119, decimal 80. Seu navete da DDC, né? Controle 40, 2223, bom dia, ADF. 223, contato radar 180, cedarda. Cedarda, 2223. Professor Lima, decolou 22, sistema controle 119, destino 80. 198, obrigado, senhora. Controle Salvador, bom dia. É o Papa Tango, Kilo, Kilo Lima. Kilo, Kilo Lima, avenida 10, Kilo da Serra, contra fora da barra. Número 6, fala da barra, reporta daquilo, Kilo Lima. Autorizado o que chama de que será o que está aqui. Professor, agora você é 226, sem condições de usar, já teve a prédio. Será? Está sendo autorizado pelo Consiga? Está passando um pouco de Simbra, sentido final da 1-0. Foi o espaço no último momento. Meu. Usado para passar o seu último momento. Passaria 2223. E passaria 2223. Prossiga. Possibilidade de voar a conquista de tal formação? Eu passaria 2223, inicialmente montei a alerta. Eu passaria 2223, temos um passo na Alto Salvador, que seria conflito com a sua nave, que o ato direto conquista. Eu acho. Ponto de espera chamando 1-1-8 do sinal 95 altímetro 1005. Seguirá à frente o Boeing da Gol. Não é hoje? Após o Boeing da Gol, ok? Coloquei 7, via Patiuno, Índia, consideração 2295. E da segunda Boeing da Gol, 279. Graças a Deus, mandou. Controle 50, alternando a pressão. Fazendo em Campinas, comprovou a autonomia. Celbrick 132, autonomia de 2 horas e 50. Gente, bastante TV a parte 1 no Índia, ponto de esperação em 1-8-2-9-5, altímetro 1015, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera de 2-8-2-9-5, ajuste 1-0-9-5, ajuste 1-0-9-5. Mais uma vez, 1-7. Gente, reporta iniciando sobre voo para darmos uma posição mais correta para todos. Ok, graças. Por Lima, conseguiu atualizar para o destino? Gente, autorizado direto de China, piloto Lima, na sessão 065. Quando possível, um estimado de pouso. Autorizado e direto de China, fecha do estimado. Oi, Salvador, dona 095, ponto de operação de São Paulo, 095, autorizado a alinhar e manter piscina 0. Arima 3 0 0 que decolou os 3-5, sem controle, da nave 0. Controle, Salvador, bom dia, o Mike Bravian, que está falando no site, está aí, Arima. Mike Bravian, contato radar, 1-0, está aí, Arima. Arima, está registrando, Mike Bravian. Só tem condições de compreender e construir? Mas está liberado. Se tiver condições de comprar o espaço superior da saída, está liberado. É 312, prossiga. Se confirma o horário? É 1-2-0-6. Se a transmissão caiu, se eles tiverem o seu plano aqui, a cópia agora da Eulia da Morte dessa ilha. Controle mais direto ao meu, já no local de sobrevoo. Dois mais direto ao meu. Mike Bravian. Mike Bravian, essa área interfere na aproximação da torre? Deixa a minha torre, fica na escuta mesmo, frequência no longe do sinal 95. 295, grato. Aproximação, tudo bom, 3305, Papa 23, Papa Live, dizendo que o Papa Live tem que querer que eu viro o Papa aí. 1710, no setor noroeste do seu aeródromo. Gente, mais excelente, meu corpo, só o teto direito ao tráfego, manter a escuta permanente. Gente, o meu? Bom, na 095, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 130 graus, 099, mantenha a proa até 4 mil pés. Bom, na 095. Mais quantas milhas de desvio? Já tá voando direto de China, passando 2223? E consiga pregar pra conquista? Quem chamou? Foi o Fábio Souto. Mais dilete ao meu? Consigo, mais dilete ao meu. Passando agora para o anote de pouso, entrar em que a agradecendo a colaboração. Ok, reporta o visual com o local de pouso, mais o dilete ao meu, mantenha a escuta. Reportará, mantendo ainda se escuta ao meu. Dona 095, decolagem 40, mantenha a proa da 4000, chama o controle, 119-18, chama o voo. Mantenha a proa da 4000, 1998, obrigado. 5432, controle 1998.